Oi, gente. A gente está agora na lição 53. Nessa lição, nós continuamos a revisão dos primeiros exercícios de um curso em milagres. A introdução e a citação, ao final da lição, elas são uma tradução autorizada da publicação original de Mary Ann Williamson no site da apresentadora americana Oprah Winfrey. O link para a lição original em inglês está no blog. A lição 53 continua nosso treinamento para liberar imagens sem significado de um mundo baseado no medo, para que você possa vivenciar a paz que habita por trás delas. Hoje iremos revisar o seguinte. Primeira ideia: meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Já que os pensamentos dos quais eu estou consciente não significam nada, o mundo que os contém não pode ter qualquer significado. O que está produzindo esse mundo é insano, assim como o que o produz também o é. A realidade não é insana e eu tenho pensamentos verdadeiros, assim como pensamentos insanos. Eu posso, entretanto, ver um mundo verdadeiro se eu olhar para os meus pensamentos reais como meus guias para a visão. Segunda ideia. Eu estou perturbado porque eu vejo um mundo sem significado. Pensamentos insanos são perturbadores. Eles produzem um mundo no qual não existe ordem em lugar nenhum. Somente o caos governa o mundo, que representa o pensamento caótico, e o caos não tem lei. Eu não posso viver em paz num mundo como esse. Eu sou grato por esse mundo não ser real e por eu não precisar vê-lo, a menos que eu escolha valorizá-lo. E eu não escolho valorizar o que é totalmente insano e sem significado. Terceira ideia: um mundo sem significado gera o medo. O totalmente insano gera o medo porque isso é completamente incerto e não oferece qualquer base para a confiança. Nada na loucura é confiável. Ela não traz qualquer segurança e nenhuma esperança. Mas esse mundo não é real. Eu tenho dado a ele a ilusão da realidade e tenho sofrido com a minha crença nisso. Agora eu escolho retirar essa crença e colocar minha fé na realidade. Escolhendo isso, eu escaparei de todos os efeitos do mundo do medo, porque eu estou reconhecendo que ele não existe. Quarta ideia: Deus não criou um mundo sem significado. Como pode um mundo sem significado existir se Deus não o criou? Ele é a fonte de todo o significado e tudo que é real está na sua mente. E essa é a minha mente também, porque ele a criou junto comigo. Por que eu deveria continuar a sofrer com os efeitos dos meus próprios pensamentos insanos, quando a perfeição da criação é o meu lar? Deixe-me lembrar o poder da minha decisão e reconhecer o lugar ao qual eu realmente pertenço. Quinta e última ideia: meus pensamentos são imagens que eu criei. O que quer que eu veja reflete os meus pensamentos. São os meus pensamentos que me dizem onde eu estou e o que eu sou. O fato de eu ver um mundo no qual existe sofrimento e perda e morte me mostra que eu estou vendo somente uma representação dos meus pensamentos insanos e que não estou permitindo que meus pensamentos verdadeiros iluminem o que eu vejo com a sua luz caridosa. Ainda assim, o caminho de Deus é certo. As imagens que eu criei não podem prevalecer contra as dele, porque não é a minha vontade que eles o façam. A minha vontade é a dele, e eu não colocarei nenhum outro Deus diante dele. Citação do dia: se o desejo do seu coração é por um parceiro íntimo, o Espírito Santo deve mandar alguém que não é o melhor parceiro íntimo para você, mas algo ainda melhor ao invés disso. Alguém com quem você terá a oportunidade de trabalhar lugares em você mesmo que precisam ser curados, antes que você esteja pronto para a intimidade mais profunda. A crença no amor especial nos leva a desconsiderar qualquer coisa que nós não vemos como sendo algo como o melhor relacionamento.